Obrigado. Primeira. A primeira da região. Quatro. Rádio Agulhas Negras. Rádio Agulhas Negras. A primeira em saudades. Agulhas Negras. Saudade ponto todo. A primeira em tudo. Can't touch this. A primeira em saudades. Break it down. A música boa. É Agulhas Negras. Qualidade total. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye? Agulhas Negras. É 24 horas de saudades. Oh, yes, wait a minute, this is the postman. Só musicão, Rádio Agulhas Negras. Falou em saudades? Falou na primeira em tudo. Rádio Agulhas Negras. A primeira da região. Y'all ready for this? Com Mauro Campos. Até logo, chocolate. A primeira da região. A primeira em tudo. Rádio Agulhas Negras. Meio-dia e 2 minutos. Rádio Agulhas Negras. Os principais acontecimentos de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis e do mundo. Você ouve aqui no www.radioagulhasnegras.com.br. Agulhas Negras. Tá na primeira, tá legal. Tá na primeira, tá legal. A primeira em tudo. A primeira região. Rádio Agulhas Negras. A primeira em tudo. Agora. Na Agulhas Negras. A tradução do dia com Alan Fernandes. Sentado aqui, machucado e ferido nesse piano velho. Tentando muito capturar o momento dessa manhã que eu desconheço. Pois uma garrafa de vodka ainda está alojada na minha cabeça. Alguma loira me deu pesadelos. Eu acho que ela ainda está na minha cama. Enquanto eu sonho com filmes que não farão sobre mim quando eu estiver morto. Com um pulso blindado, eu acordo e dou um beijo de língua na manhã. Enquanto alguma fanfarra mantém seu próprio compasso na minha cabeça, enquanto estamos conversando sobre todas as coisas em que eu quero acreditar, sobre o amor, a verdade e o que você significa para mim. E a verdade é que, querida, você é tudo, tudo que preciso. Eu quero deitar você numa cama de rosas. Pois hoje à noite, hoje à noite eu durmo numa cama de pregos. Eu quero estar tão perto, tão perto quanto o Espírito Santo, e deitar você numa cama de rosas. Bem, o uísque do hotel que dá ressaca. Secou a peruca do dono, da dona do boteco, tá torta. Ela me deu bola, deu uma olhada pra mim. Eu poderia ter dito sim, mas eu via tão alto que eu acho que morri. Tradução com Alan Fernandes. Agora, enquanto você fecha seus olhos, saiba que eu estarei pensando em você. Enquanto a minha mulher me chama para ficar no foco de sua atenção de novo. Hoje à noite, eu não estou sozinho, mas não quer dizer que eu esteja solitário. Não quer dizer, não. Eu não tenho nada para provar para você, pois é por você que eu morreria para defender. Eu quero deitar você numa cama de rosas, pois hoje à noite eu durmo numa cama de pregos. Eu quero estar tão perto quanto o Espírito Santo. E eu quero deitar você numa cama de rosas. Você ouviu a tradução do dia com Alan Fernandes. I want you to want me. I'm going crazy knowing he will be your lover tonight. And when he comes, I'll let you go. I'll just pretend as you walk out the door.

Meio-dia e 20. Rádio Agulhas Negras. Você quer ficar sabendo das fofocas dos artistas? Que bafão. E claro, o que vai acontecer na sua novela favorita. Por que você é assim? Você ouve aqui. radioagulhasnegras.com.br. Fala, sua louca, fala! Agulhas Negras. Pra que ficar perdendo tempo em fila? Conheça o Meu Pay e pare logo com isso. Com o Meu Pay, você foge das filas nos bares, restaurantes e diversos outros tipos de estabelecimentos, fazendo o seu pedido pelo celular e pagando nas nossas maquininhas smart. Conheça mais em meupay.com.br. Meu Pay, fuja das filas. A primeira em tudo. Primeira da região. Primeira da região. Rádio Agulhas Negras. 11:05. Toda primeira tá legal. Rádio Agulhas Negras. A primeira da região.